tudo, eu vou querer mais dinheiro no fim das contas. Você vai tocar qual? A cretina. Onde do rolê? Rolê de cu é rolar. Nós é bem mais legal. É o bonde das impostoras. Vão fazer tudo na Europa. Hinos enlatados. Quando eles voltar, vai tá tudo dourado. Vai ser nós, dominando os baile funk. Que rolê que nada, as impostoras que são punk. Rolê de cu é rolar e quem gosta é baitola. Rolê de cu é rolar e quem gosta é baitola. Ai, ficou bom. Amiga, não. Bonde do Tigrão de cu é rola. Ah, tá, desculpa.